Guarau no 8. Santo Guarau no 8. Não atrapalhe o conhecido a informar. A autoridade de chamar Feira de Santana em 1929, decimal 7. Quem chamará 1297 agora? Bono 649, decolador 52, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, bom dia, 649. Aparelho 2223, chama centro Recife, frequência 28, decimal 8, autônomo 35, decimal 3. 288, 353, obrigado, bom dia, senhor. Salvador, bom dia, Gol 649. Pelo 649, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. 360, saída da EL 649. Autoriza o voo na proa de Leda com referência? Autoriza o 649. Confirma, está autorizado? Autorizado. Graças, 649. Bono 759, chave centro Recife, frequência 33, decimal 25, alterna 35, corrigindo. 133, decimal 25, alterna 33, decimal 95. 3325, 3395, 759. Salvador Oswaldo, faz três Sierra, calçado 29. Alfa 6 Sierra, bom dia. Confirma, Marcelo, Alfa Lima Bravo. Alfa Lima Bravo, bom dia. Eu tenho um plano vencido das 1000. Confirma se foi apresentada alguma DLA. Sem exterior área da DLA? Tem, se mantém escutar Alfa Lima Bravo. Azul 4234, chama o centro Recife, frequência 25, decimal 45, autônomo 33, decimal 65. 2545, 3365, obrigado. Vamos de abravo, tá visual com pronto? Tá. Dois minutos da rotatória. Vai para em lá, senhora, exatamente, mais 4 minutos para ponto. É. Palma Alfa Lima Bravo, copia. Alfa Lima Bravo, autorizado Recife, via Golf 677, nível 110. Decola da 17, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Conde, aciona 0276, controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 95. Alfa Lima Bravo, protegimento correto no 4-4, confio em Tomber. 02 é lá? Gente, copiado 03, para o cenário de táxi, chame torre 1, 1 noite de semana 5, Alfa Lima Bravo, vovô. Para a noite de siga. Confio? Acionamento a critério, chama para outro táxi, Alfa Lima Bravo. Está autorizado com referências visuais, o resto da pronúncia se zero. Autorizado. Zona 649, a 30 milhas sul do Velho Salvador, serviço radar encerrado, chame o centro Recife. Frequência no 33 decimal 25, altera no 33 decimal 95. 3325, 3395, 649, obrigado, bom dia. Para 18, o senhor informou a senhora de Santana que está regressando para Salvador? É. Para 18, confirmará que você quis ir para Salvador. Para 18, é o... Aeronave, piloto homologado, está habilitado, instrumento? É, agora à noite, então você está nível de voo 050, quando for modificado às 1100. Para a noite, o CNH 1017. Costa, Sandra Bravo, bom dia. Alfa Lima Bravo, chama no ponto de espera da Oscar, ajusta no 097. Salvador 312, informação alta. Salvador 312, voo direto Tuna, desça para nível de voo 050, Celeral no 097. Bônus Tuna no 097, nós hoje estamos para 5 no perto do Telemetria. Salvador 312, ativa a identificação. Salvador, bom dia, mestre, aqui de Israel, Delta 229, Cocker Bank, clear de arrival de 107 level 060, Sinistra 07, reduz a speed 250 knots na velocidade de approach. Ok, 260 and clear arrival. Canemé 312, desça para 2000 pés. Reporte estabilizado no localizador, se possível, high speed do sequenciamento. Número 1 na aproximação. Cliente, high speed, desçando para 2000 pés, número 1 no sequenciamento, do Canemé 312. Para a ONU 8, vetoração tradicional LS, mantenha a proa 170, limite radial 340 de Salvador. Salvador, muito bom dia. Azul 2796, Azul 2796, bom dia. Pode ficar, confere. João Pessoa, pronto, cópia. Azul 2796, autorizado João Pessoa, via Golf 677, após conforme rota, nível 190. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Conde, aciona 0277, controle 120, décima 8. Autoridade 2796, frequência do controle 1208, no patch 3, chame pronto. Controle 1208, a 08505, bom dia, informação em curso aótica, confirma intenções? Tem Alexandre, uma aeronave, Força Aérea 2501. Gente, entendido que irá com ala, quantas aeronaves total? Duas? Livre decolar, pista 17, vento 210 graus, 139, Alfa Lima Bravo. Vento 505, autorizado Salvador, Salvador, afastando 7 milhas do setor norte, decola da base aérea sem interferir, com proa norte em coordenação com a torre, aciona 0167, controle 120 decimal 8, torre 118 decimal 95. Tunari, descende to 3000 feet. Descende 3000 feet, Mercant, 229. O Xenem é 312, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Sempre autorizado, final do X-Ray, reportar estabilizado, Xenem 312. América 229, reduz a speed to 230 knots. Speed 230 knots, American, tudo bem. Do controle 120, decimal 8. Chamamos 120, decimal 80, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeo, Alfa Lima Bravo, decolou da 17, partiu da Rony. Papa Romeo, Alfa Lima Bravo, contato radar, decolagem, escuta nível de voo 110, saída Conde. 110, Conde, Lima Bravo. Parano 8, cuja direita foi a 240, limite permanece a o CD mais 100 de Simbra. 240, de Simbra, agora. Papa Romeo, Alfa Lima Bravo, curva esquerda para Conde. Esquerda, Conde, Lima Bravo. O 2199 acione identificação autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 060, CNH 10017. O 99 está autorizado livrar desvios para o WhatsApp. Reduz a velocidade para 250 mais, é o número 4 na aproximação. Para o WhatsApp, reduz 250 mais para o 299. Ano 8, desça para 4010. 4010, agora 1-8. Para a noite, vai seguir tráfego 2014 milhas, rumo oeste, cruzando 5 mil pés para 3 mil pés. Wendy 752, da América. Ciência, agora a noite. America 229, descend to 2,000 feet, clear the final ILS, but establish on localizer. Descend to 2,000 feet, clear for the ILS 10, report, establish on localizer, American 29. Prossiga, Força Aérea 8505. Firmando 8505, decola a partir da pista 10 e após Proa Norte. Controle Oceania 6302, estabilizar Black Strike. 6302, chamar turno no 8, decimal 95. 295, 6302. Para no 8, curva esquerda, proa 170. 170, esquerda, agora a 8. Oceania 6302, estabilizado Black Strike. Oceania 6302, bom dia, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Estou aguardando o Xenia 6302. Confirme chuva sobre o campo, pista molhada? Negativo, a pista úmida. No 8, deixa para 3 mil pés. 3 mil pés, agora no 8. Então, 3604, a sua identificação, 3-0 chegada a bronze, desça para 4 mil pés, que é negar no 0 mil pés. Para 1-8, para interceptar o localizador, curva esquerda para o 1-3-0, é para ser estabilizado. 1-3-0 estabilizado, está atingindo uma 0-3 dias. É isso, mas é 3-6-4, prosseguindo a descida. Pode dar agora. O 2199, desça para nível de voo 050. 050, voo 2199. Para a noite, segue tráfego 205 milhas com 170 de graus. Sim, agora à noite. Guardou, bom dia, 7-3-2-5-9. 3259, essa é a identificação. A autorizada chegada Blanche, desça para nível de voo 050. Que negar 1-0, 17. 050, chegada ponte. Sai 8505 na escuta? Fiat, tráfego agora pousando na 10 sem interferir. Ou siga com pronóstico para sair 8505. Boa noite, dessa para 2006, autorizada final do procedimento ILS X-Ray. Reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado, Guará. Gol 2199, desça para 3000 pés. 3000 pés, gol 2199, está falando ajuste? H permanece no 0 ou no 7? Permanece no 7. Olá, Salvador, Xenemé 3, 1, 2. Xenemé 3, 1, 2, bom dia. Segue via Alfa e Juliette, portão 3, parte principal. Alfa e Juliette por 3, Xenemé 3, 1, 2. E a 10 graus à esquerda, gol 2199. Entre 2199, faz desvio e esgoto, Duna. Faz desvio, Duna, gol 2199. Motor American 29, establish low localize. 229, contact power. 118.95. Vamos lá, Decimal 95, American 29, bom dia. Bom dia. Estabilizou agora 1-2. Salvador Tower American 29 is established on the ILS runway. What's up? American 229 continue on approach, expect landing clearance. Alright, field approach American 29. 08505, chama o controle agora, 120.8. 208-805. Controle Alfa 08505. Por favor, 8505 mantém assim condições visuais 500 pés. Mantém apenas o transponder da liga ligada. Estacionado 0167. Estima mais 5 minutos para o retorno. É. Para o 1-8, se possível, reduz em 2 horas mais a velocidade e chama turno no 8 decimal 9-5. 8-5, para. Marca 229, have you inside? Clear to land, runway 10, wind 200 degrees, 11 knots. To the land, runway 10, American, 229. Bem, bom dia, agora 1-8. Bom dia, agora 1-8, continua a aproximação, número 2, aguarda autorização de pouso. Pode agora. Recebi tráfego 12 horas, 14 milhas com 140 de grau de sul. Isso para 2-10, autorizada final do procedimento LS X-Ray. Reporte estabilizado no localizador. Chamar mais estabilizado, gol 2-1-9-9 de São Paulo. para 18, confirmando para segue para o pátio de autoridades após o pouso. Pátio de autoridades, para 18. Gente. America 229 on the ground at 23, leave by right, Foxtrot 121 decimal 1. Foxtrot 121 decimal 1, American 229. Morning, American 229, we continue taxi via Alpha Juliet 811, Manipal. Okay, Alpha Juliet 811, American 229. Dizia aqui de aproximadamente 15 milhas da esquerda, proa 185. Após o apelo 3859. Após o apelo 3859. A 3604, desça para 2000 pés, autorizado a sinal do procedimento de LSX-ray, reporte estabilizado no localizador. Estimativo, reporte estabilizado no localizador descendo para 2000, na 3604. Então, 3859, desça para 3.000 pés, número 3, na aproximação. 3859, desce para 3.000. 90 graus, 139. 7, para. 195. 7895. Torre, gol 2199. Continua a aproximação, aguardando pista livre, gol 2199. Aguardando pista livre. Guarau no 8, no solo 25, livre à direita, prossegue via Eco, chama no ponto de espera da Delta para o cruzamento. É, via Eco, Delta para o cruzamento, agora. Tráfego avistado, check trem, pouso autorizado, pista 10, vento 200 graus, 129. Livre pouso, pouco 2199, relaxa em tonado. Obrigado. 4299, bom dia. Uma ação em curso, papá, aguarda a gente cópia, prepara da Eulia da Mótila. Confirme. Siga. Já está pronto para o teste? Chamo no ponto de espera da Tatal, no número 9 Romeu. Para o cruzamento, Guará 1-8. Mantenha posição, Guará 1-8. Sim, Guará. Guará 1-8 autorizado até o pátio de autoridade, se a porta livre na pista. Até o pátio, reportará o Guará 1-8. Guará 1-8 autorizado, ingresso autorizado, ingresso pista 1-7. Reporta iniciando a corrida. Após conforme rota, nível 340. Decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da El, Leda, Motiva. Aciona 5012, controle 120, decimal 8. O nível autorizado pelo centro é o 340. Auto 299, planejamento correto, no 9, chame pronto. Solo Salvador, azul 2796, pronto para busca do seu nome. 2796, ano parte 3, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama para o táxi, 2799. 2198, decimal 95. 1895, tá? 6604. 2259, desça para 2010, autorizado a sinal de procedimento LS X-Ray. Reporte estabilizado no localizador. 2000, reportar estabilizado no localizador. 3259. Papai Romeu Alfa Lima Bravo, mantém nível de voo 1-1-0. Alfa Lima Bravo, como que no radar, apresenta 1-1-4. TAN 3304, pista seca, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Afirmativa, aguardando autorização, TAN 3304. Ajustado, cheque trem, pouso autorizado, pistão 1-0, vento 1-9-0 graus, 1-3-9. Estimativo, pouso autorizado, baixado e travado, tá? 3304. Afirmo, novembro era só o meu sem interferir com o eixo de pouso da 1-0. Confere do 505. Força Aérea 8505 na escuta do controle. Está te copiando aí, controle. Ouviu, foi da 3859? Isso, Força Aérea está te copiando aí. Gente, então a 3859, você poderia fazer uma aposta para Força Aérea, perguntar qual a posição que ele está, se eu não estou recebendo o meu radar? 796, autorizado o táxi via parte 1 no Índia até o ponto de espera torre 118 desse 995, ajuste 107, bom voo. Autorizado o táxi, Índia, parte 1, ponto de espera 7295, azul 2795. Quantas 10 milhas afastado, retornando para Salvador, Força Aérea. Então, 359, o senhor poderia pedir para ele voar para o rotatório? Negativo, está estabilizado 3859, o Força Aérea está pedindo para voar a rotatória aí, ok? 3304, no solo 33, direita Foxtrot, no 21, décima 1. Fox, 21, 1, 3304. Salvador, bom dia, Otan 3304, via Alfa. 3304, bom dia, segue via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3304. Matheus, antes que você está afastando, está mantendo o litoral, aproxima, se autorizado, direto para o parque, tem que vir com a frase. 8505. Bom dia, tá 3859. Direto a base aérea em Salvador. 59, repórter visual com campo. Já visual com campo, passando o Índia Serra, agora baixou e travou. Gente, está 3859, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 190 graus, 149. Tive pouso 190, tá 3859. Mari, desça para nível de voo 050, que é legal no 097, autorizado direto, Duna. 5.000, Duna, 2796, bom dia, mantenha a ponta de espera. Bravo, 7 milhas para Coral, serviço radar encerrado, mantenha nível de voo 190, chame o controle da Caju. Frequência 120, decimal 3. Regina 79, bom dia. Prepara a Delia da Morte, me aguardando cópia. Sim, novembro, Oscar Romeu, autorizado táxi até o 45, reporto livre na pista no 7. 07-3304. 2796, alinhar e manter a cabeceira no zero. Alinhe e mantenha no 2796. TAN 3859 no solo, 37, direito, Foxtrot 121, decimal 1. 21, decimal 1, Foxtrot 3859, ó. Salvador 3859, 3859, bom dia. Segue via Alfa, Juliette, portão 4, Fátio, Quinção. Alfa, Juliette, para o 4, da 3859. Então, 3179, pronto, qual é? Pronto, da 3179. Então, 3179, autorizado Guarulhos, via Pêsulo 10, após Taubaté, nível 320. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da El, Leda, Motiva. Aciona 5026, controle 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, para o setor 0, para o correto, no décimo, pronto. Para informação, a TR da Azul agora decolando da 10, reporta confirmando que prossegue direto ao final do pátio militar. Afirmativa, direto para o pátio, Força Aérea 505. Reporta na final do pátio, o vento agora é 200 graus, 149, ajuste no 017. 505, seguinte. Azul 2796, decolado 39, controle 120, decimal 8, bom voo. 128, bom dia. Vem, vai fazer um pequeno desvio à direita. Entre Rio 981, até desvio Duna, desça para 2006, autorizada final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Autorizado desvia após Duna, peço 2000, autorizado X-Ray, Rio 981. Entre Libre Costa estacionar, bom dia. Meia, bom dia. Contato radar na decolagem. Suba para nível de voo 190, saiu da Conde, foi direto Conde. 190, vou no direto Conde, azul 2796. Do zero, a sua identificação, autorizada a chegada da Mari, o ideal, desça para nível de voo 050, Senegal, na 095. Ideal, autorizado 050. Plano, boa noite, na 091. Controle Salvador, azul 2796. Eu siga a 2796. Até na proa agora 085, senhora, para evitar formações. Filho de Giz, repórter na filha de Giz, lá no Conde. Depois estará retornando para Conde, 2796, obrigado. Para 8505, posso prosseguir a critério, pátio militar, vento 200 graus, 139, reporta solo controlado. Solo controlado, 8505. Guardião 07, reporta fora do solo, vento 200 graus, 139, um atraso para reportar no setor. Tá fora do solo, guardião 07. Gente, guardião 07 aguarda transferência. Sete. Guardião 07, controle 120 decimal 8, bom voo. 1208, 7. Solo 429921, 09, deixa eu falar mesmo. Mas o 07 se mantém a litoral sul, condições visuais, Senegal 1097, reporte visual com local de pouso. 1097, reporte visual 7. Se você quiser, você poderia deixar. Azul, 2730. Controle chamou 2730. 2730, autorizado IPAP. ITAP da presente de alta descida, descendo para o sistema. Pátio 2, 99, 93, na borda, Pátio Lara de 45, liberar o preço. Azul 4299, autorizado táxi, via Pátio 1, no Índia, até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 118, destino hora do centro, ajuste 90171. Gente, Pátio Índia, 18914, azul, 4299. Processo e presente da coordenação. Autorizado, chama táxi. Azul 2780, desça para 2010. Autorizado, afinal do procedimento ILS-SX, reporte estabilizado no localizador. 2000, autorizado ILS e precisaria estabilizado 2780, desça para 2000. 4, 1-0. Rio 9891, bom dia, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardando a autorização de pouso. Controle azul 2796, está reaproando o ponto. Sim. Tráfego ajustado, pouso autorizado, pista 10, vento 190 graus, 139. Autorizado pouso, Rio 981. Papá confere, aguarda o instante, copia.